está passando por isso. Não consegue pagar o aluguel do prédio onde ela se encontra. Então, a gente pode trabalhar no bem, utilizar, então, aquela faculdade para auxiliar muitas pessoas que nós prejudicamos, resgatando muitos débitos de uma vez só e conquistando, em vez de inimigos, amigos no mundo espiritual. Divaldo, que teve um obsessor durante 27 anos, o Máscara de Ferro, que ele nos narra nas suas palestras, se tornou um grande defensor de Divaldo, acompanhando-o em seus seminários, em suas palestras, auxiliando-o em toda parte. Nazareno, como é que eu sei se eu sou médium? Experimentação. Não vá a pessoa dizer, ah, não, você é médium. Não, Divaldo, no seminário Qualidade na Prática Mediúnica, em 2 CDs, no projeto Menor Filamento de Miranda, também livros produzidos sobre a prática mediúnica com qualidade, os livros de Sueli Calda Schubert também dão uma grande diretriz para esse trabalho. Nós vamos ver que é necessário que a pessoa, se a pessoa sente aquilo, sim, não é porque alguém diz, olha, você é médium, que você necessariamente é, não. No meu caso, nós tivemos informações espirituais e, com o passar do tempo, foi que fomos comprovando que os sintomas apareceram. Não é? Sintomas não, né? As características, porque não é defeito. Mediunidade não é uma coisa ruim, pessoal. É uma bênção de Deus. Chico Xavier, qual é a sua maior alegria? Minha maior alegria é ser médium. E Chico adorava auxiliar as pessoas, conversava com os espíritos, ficava extasiado de encontrar entidades tão nobres que vinham até a Terra escrever por suas mãos. Via cenas dos romances que psicografava, como se estivesse lá presente. E ficava, às vezes, torcendo por um dos personagens, e Emmanuel dizia, Chico, pare, porque você está atrapalhando. Porque ele ficava torcendo para os personagens mais simpáticos, mais bonzinhos. E aí vamos ver tantos romances maravilhosos que ele nos trouxe, né, há 2000 anos, Sexo e Destino, de André Luiz, que, aliás, trouxemos em radionovela, o pessoal da antiguidade aí. Depois nós vamos falar sobre os CDs e DVDs, tá bom? Nós vamos ver, portanto, a sutileza da Nazarena, mas eu não escuto voz, não. Engraçado, a minha mediunidade de inspiração é muito curiosa. Ah, eu juro que sou eu mesmo, mas não sou eu. Porque ali é como se fosse um telefonema que a gente fala e a gente mesmo responde. Muitas vezes a mediunidade de inspiração é assim. Então, nas palestras que nós psicografamos, entre aspas, né, porque foi de inspiração, não foi psicografia mecânica, nós temos as duas nossas melhores, Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, e para os trabalhadores espíritas, a dificuldade da convivência na casa espírita, duas palestras mediúnicas, assim, de uma manhã a gente receber várias páginas, várias frases, que eu sabia que não eram minhas, frases que eu nunca tinha pensado, e aí eu anotava, e tentando dormir, e acordava de novo com outra frase. Passou a manhã inteira, 3 horas, anotando isso. Então a gente vê, e era como se fosse minha, mas eu sabia, isso aqui não é meu, se eu não anotar, vou esquecer. Então é a mediunidade de inspiração. E muitas vezes a gente pensa que não é nós, mas os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Então poderemos sim ser felizes, como nos diz a questão 920, o máximo que seja permitido aqui na Terra, mas não encontraremos a felicidade perfeita aqui não. Aqui ainda é um mundo atrasado, pessoal, de provas. Aqui é um purgatório. Nos diz no livro Céu e Inferno que a Terra é um purgatório. A gente quer morrer de ser feliz num purgatório. Poderemos sim ser felizes. E a maior felicidade que poderemos encontrar aqui vai ser o autoconhecimento, nos autorrealizando, conhecendo a nós mesmos e colocando todos os nossos potenciais em prática e auxiliando as pessoas a serem felizes. Se nós não temos a felicidade ainda, dizia Madre Teresa de Calcutá, para uma mulher que tentava suicidar-se, doe sua vida, não tire ela, não doe-se para outra. Dedique-se ao semelhante. E a mulher que era depressiva ficou completamente curada. Então, a gente perceber que temos, portanto, muitas formas de trabalhar